Não vou suportar, lá fora tá muito frio. Sem você aqui, meu coração tá vazio. My life is not great, my life is. My life is real. I don't wanna say my life is great, cause my life is not great. I'm still a human. Não vou suportar, lá fora tá muito frio. Sem você aqui, meu coração tá vazio. Tento me esconder, pra ver se esqueço essa dor. Tento te esquecer, mas seus olhos me lembrou de tudo que era bom e você deixou pra trás. E quem era feliz, hoje não existe mais. Tento esquecer o quanto foi difícil enterrar você. Apagar todas as lembranças sem enlouquecer. O seu nome na agenda ainda me faz sofrer. Pensamentos suicidas ao anoitecer. Será que tudo que eu amo me fará morrer? Esses dias eu parei e me perguntei: e se eu não suportar? Lá fora tá muito frio. Sem você aqui, meu coração tá vazio. Não vou suportar, lá fora tá muito frio. Sem você aqui, meu coração tá vazio. Por debaixo dessa bala, clava. Pensamentos me jogam na vala. Vou afogando meus demônios num copo de linho. Analgésicos, xanakas e profetazinho. Eu me sinto aprisionado nesse sete som. Que já vi uma trilha sonora de minha depressão. Trancado num quarto chapado, pensando em você. Tento me esconder, pra ver se esqueço essa dor. Tento te esquecer, mas seus olhos me lembrou de tudo que era bom e você deixou pra trás. E quem era feliz, hoje não existe mais. Você aqui, meu coração tá vazio. Não vou suportar, lá fora tá muito frio. Sem você aqui, meu coração tá vazio.